Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos do Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos no seu lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora para o mundo todo através da internet. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. E também trazendo as leis morais e informações e orientações sobre a vida futura. Nos traz a alegria de vivermos nos dias atuais a compreender a nossa missão neste planeta. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem nos apoia são as Casas Espíritas, Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Quem está conosco aqui hoje é o nosso irmão Celso Santos, que esteve, escritor, radialista, que esteve conosco no Jefa ontem, fazendo a palestra de comemoração dos 50 anos do Jefa, uma palestra muito interessante. 39 anos. É. Não é 50 anos? É, 39. Para mim era 50. Ó, eu acho que tem cara de 50. Legal. E uma palestra muito interessante, agradável, participativa, né, e deixou o público muito contente lá com a palestra do Celso ontem. E nós vamos desenvolver o tema aqui que ele conversou lá, né, que a sua paz depende, a nossa paz depende de nós, a sua paz depende de você próprio, né, é isso que nós vamos conversar hoje. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, para participar com perguntas, com as suas colocações. Se preferir também, pode entrar nas nossas redes sociais, WhatsApp e Facebook, que hoje tem dois secretários aqui a mais, aqui, né? O Rodrigo está em Fortaleza, tá lá, e quem está aqui é o Serginho e o Lucas também, que veio para dar um apoio, né? E as digníssimas esposas dele também estão aí, porque senão eles não conseguem fazer nada, os dois. Né? As duas têm que estar juntas para dar força. A Janaína está aí? Está também. Ah. Né? Então, bom dia a todos. E bom dia, Lucas. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, caro ouvinte. Bom dia, o Sérgio está aqui do meu lado, ele não gosta de falar muito. Mas eu também um bom dia para Janaína e para Márcia, esposa, estão aqui ajudando a gente, hein? Foi como o Jorge falou. E também a Rose, né, que está aqui. Aí a Rose também, claro, bom dia. E a Graça, que está fazendo café. Por trás de todo grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Aquele velho ditado. Não, esse é do lado, hein? Porque atrás... Bom dia a todos os ouvintes e um ótimo programa para todos, né? E um ótimo domingo também. É, né, Jorge? Nós abolimos aquele negócio atrás de... Não, atrás é ao lado do grande homem. Ao lado, né? E olha lá, se não quem tá... Quem fez essa correção foi a Joana de Anjos, que fez a correção pro Divaldo. Né? Falou pro Divaldo, falou, não, você não fala isso. Falou, ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Senão, atrás ela sempre era submissa, né? Sempre estava em segundo lugar. Sempre segundo plano. Segundo plano. É. Então nós vamos para nossa prece de abertura com a Valéria do Jefa. Jesus, um dia disseste, Eu sou a luz do mundo. Ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que possamos atender à vontade do Pai. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem. Sustenta-nos o Espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Guia-nos no caminho da verdade para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Pai, deste-nos uma vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande a expressar-se em ação permanente no bem. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus ensinamentos. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Tua paz é você quem faz. E nós estamos aqui com Celso Santos, que é trabalhador voluntário do Centro Espírita Cristo Redentor, do bairro Itaquera, é radialista da Rádio Boa Nova há 17 anos, é escritor e tem 3 livros publicados. Faz o programa de segunda a sexta na Rádio Boa Nova, chamado Boa Manhã. Bom dia, Celso Santos. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Lucas. No apoio, bom dia, Rose, Janaína, Márcia, Graça. E, claro, bom dia a você, amigo ouvinte do programa Vivência Espírita, aqui pela Rádio Piratininga 750M. Isso. Olha, tá vendo, Jorge? Você é radialista, né? Então, estamos em casa. Mas, Celso, ontem você esteve na comemoração dos 39 anos de fundação do Centro Espírita, do Grupo Espírita Francisco de Assis, que é o famoso Jefa, né, aqui na cidade, que é o mais antigo em relação às casas adesas à Aliança. E você defendeu lá o tema, quer dizer, você desenvolveu o tema Tua paz é você quem faz. Isso mesmo. E tudo depende de nós para a nossa paz? Sem dúvida, até porque nós precisamos entender qual a denominação de paz que nós precisamos. Isso. Não é? Então a denominação de paz é a tranquilidade de consciência, tranquilidade consciencial. E depende de nós. E muitas vezes depositamos esta responsabilidade nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, nas mãos dos mentores, nas mãos da espiritualidade. Só que muitos de nós esquecemos que Deus já fez a parte dele e que agora cabe a nós fazer a nossa. E qual a parte que Deus fez para nós? Deus já nos deu tudo o que precisamos. Tudo. E mesmo assim continuamos a pedir. E por isso nós precisamos entender que o nosso momento é mais de agradecer do que pedir. Porque, volto a dizer, se Deus já nos deu tudo o que precisamos, o que estamos fazendo com essas ferramentas? Recordando que ferramenta parada enferruja, água parada apodrece. Por isso que nós precisamos ter esta consciência. O que eu estou fazendo com as minhas potencialidades, já que sou um espírito imortal, já tive várias experiências, tanto no campo físico quanto no campo espiritual, e o que eu estou fazendo com essas potencialidades, com esses talentos? É o que eu falei ontem na palestra. Eu estou multiplicando ou estou enterrando? Multiplicando ou enterrando? E qual seria multiplicar? Multiplicar, colocar na prática aquilo que nós temos de teoria. Todos nós sabemos o que precisamos fazer, mas quantos de nós ficamos esperando para que este ou aquele venha desenvolver por nós o que nos compete realizar? Nós sabemos que precisamos evoluir, precisamos que sabemos, né, temos essa consciência que temos que melhorar, mas esperamos a melhora sempre de fora para dentro. ao invés de dentro para fora. Sempre terceirizamos a nossa paz, a nossa tranquilidade. E o que é enterrar? Enterrar, ficar esperando com que as coisas aconteçam. Estamos aqui para fazer as coisas acontecerem. Também foi o que eu falei ontem na palestra. Nós muitas vezes pedimos para Deus e não agimos. E extraindo uma frase do Evangelho que diz: a fé sem ação é morta. Então não basta somente acreditar. Você precisa acreditar e fazer. É, precisa colocar mão na massa. Com certeza. E me diga uma coisa, Celso, nas suas experiências, inclusive lá da Boa Manhã, lá na Rádio Boa Nova, tem muitos casos de pessoas que ligam para você dizendo que nada dá certo, que ele tem um pessimismo pela vida, não consegue entender uma série de coisas. Isso é comum? Sim, muito comum. Eu citei ontem só um trecho na palestra falando sobre autossabotagem, que é quando você não acredita em si mesmo. Então você cria as maiores dificuldades e impõe essas dificuldades no seu dia a dia. Frases como: nada na minha vida dá certo, tudo que eu começo não termino, parece que minha vida está indo por ladeira abaixo, são frases que nós estamos extraindo do universo energias negativas, e pela lei de atração, o que você lança no universo reverbera e volta a você com a mesma intensidade. Então quando nós lançamos essas energias ao universo, reverbera e volta a cada um de nós. Então se você pensar de forma negativa, agir de forma negativa, sentir de forma negativa, você terá como resultado ação, reação, energias negativas. Celso, você falou uma parte lá interessante sobre essa, exatamente sobre esse foco que vocês estão dando agora, sobre a lei da afinidade, né? Porque a maioria de nós colocamos culpa em alguma coisa, vamos buscar culpa em alguma coisa, né? E se tudo depende de nós, né? A doutrina espírita ensina isso pra gente, né? Se nós queremos nos transformar, né? Nós queremos nos transformar ou queremos que transforme a gente, né? Quem é responsável pela nossa transformação? Nós mesmos ou alguém que tem que nos transformar? Nós não estamos aqui para nos transformar, então cabe a nós fazer isso. E às vezes a gente acaba colocando a culpa em fatores externos que não estão deixando com que a gente se transforme, digamos assim. Sim. E existe a lei da afinidade, que você falou muito bem ontem. Você podia abordar um pouquinho sobre isso, que é exatamente isso que vocês estão falando agora? Então, a questão que muitos... O obsessor, por exemplo, atrapalha demais a gente? Então, existe essa questão que todos nós estamos aqui, sim, para nos melhorarmos, para nos transformarmos. E todos nós temos uma certa viciação. E nem sempre a viciação é o tabagismo, é o álcool, é o sexo. Enfim, todos nós temos uma viciação. E qual é a viciação? Querer acreditar que Deus está ao nosso dispor. Querer acreditar que Jesus tem a obrigação de fazer tudo aquilo que nos compete fazer. Isso é uma viciação, porque nós ficamos estagnados querendo acreditar que a força sempre virá do mais alto. E você? Vai fazer o quê? Eu me recordo de uma frase de um dos mentores lá da casa, que falava assim: poxa, mas a gente pede tudo para Deus, pede saúde, pede paz, pede luz, pede prosperidade, pede harmonia, e você vai trabalhar no quê? Para fazer o quê? Para conquistar o quê? Então, nós ficamos sempre dependentes, né? Ficamos sempre esperando. E fazemos de Deus o maior devedor do mundo, né? Porque Deus lhe pague. Né? É verdade. Tudo é Deus lhe pague. Quando não, queremos barganhar com ele, né? Se Deus me der isso, eu passo a fazer ou não fazer aquilo. Como se fazer ou não fazer já não fosse obrigação sua. Só que mesmo assim nós impomos para que Deus nos dê isso, Deus nos dê aquilo, até na questão do aspecto da mudança. Eu até brinquei ontem na palestra assim: e aí, quando você vai mudar? E aí, só Deus sabe. Pronto, já jogou a responsabilidade para ele. Como é que a gente faz para despertar isso daí nas pessoas? Porque a gente vê que a doutrina espírita, ela trabalha muito isso, né? De você entender que você é o seu juiz, é o seu, é o seu culpado, você é o culpado. Quer dizer, você é tudo nesse mundo aqui, né? Não dependemos de ninguém. Como é que a gente faz para despertar esse lado das pessoas, Celso? Então, nós precisamos ter a receptividade para entender que os tempos são outros. A espiritualidade afirma, e já faz muito tempo, que nós estamos inseridos na era do conhecimento. A era do entender para crer e não mais crer sem entender. Nós estamos tendo conhecimento ou informação? Porque eu estou duvidando um pouquinho que as pessoas estão adquirindo conhecimento ou informação. Aquela informação que ele recebe agora, daqui 5 minutos já não tem mais, né? É, eu acredito que o conhecimento é aquele que é perene, né? Que você adquire e não esquece mais. Eu acredito em conhecimento, porque a informação nós já tivemos há mais de 2000 anos, quando Jesus nos trouxe a lei do amor. Então nós já vivenciamos, tanto no plano físico quanto no espiritual, todos esses ensinos de Jesus. Então nós temos o conhecimento, ou seja, nós sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos, e com licença da palavra, por pura preguiça. Porque nós ainda ficamos esperando que algo ou alguém venha fazer por nós, e nós precisamos levantar e aprender a caminhar. Eu citei ontem algumas passagens, né, de Jesus falando sobre levanta, e caminha, pegue a sua cruz e me segue, tua fé te curou, a cada um segundo suas obras. Ou seja, depositou em nós a responsabilidade do bem viver. E mesmo assim, imploramos para reencarnar, reencarnamos e esperamos que ele venha fazer tudo aquilo que ele pediu para que nós fizéssemos. Então explica um pouquinho para a gente, para as pessoas, porque a maioria dos nossos ouvintes, eles não são católicos. É isso que você acabou de falar aqui, que nós pedimos para reencarnar. O que seria a reencarnação? Nós somos espíritos imortais, sim, não é? Fomos criados simples e ignorantes com o objetivo de alcançarmos a perfeição enquanto espíritos, porque perfeito somente Deus, e não igualaríamos a Deus em momento algum. Então nós vamos percebendo que nas sucessivas experiências físicas que nós temos a oportunidade, ou inúmeras oportunidades, de ser e estar melhor. Como? Hoje em relação a ontem, amanhã perante hoje. Aprendendo com os ensinos de Jesus como ser uma pessoa melhor. Primeiro, com ela própria, porque ninguém doa aquilo que não possui. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como respeitar o semelhante se eu não me respeito? Então nós temos esta oportunidade de buscar em nós o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo. Independente de não sermos espíritas, mas todos nós sabemos que viemos aqui para uma missão, para um objetivo, para uma meta, para uma realização. Seja a linguagem ou seja a denominação que quisermos dar, todos nós sabemos que reencarnamos ou estamos presentes na Terra para sermos melhores, automaticamente agirmos melhores, sentirmos melhores, sermos pessoas ou espíritos melhores. Esta é a obrigação primeira, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jorge, está 8 horas e 17 minutos, o Lucas quer fazer uma pergunta. Pela ciência, a gente vê que, na verdade, a menor partícula da matéria é o átomo. Existe uma teoria das cordas, que diz que além do átomo, o átomo é formado por cordas. Então, se cada corda tem uma vibração, até lembrei que você disse de reverberação para o universo, e essa teoria das cordas diz que conforme cada vibração, você consegue moldar a realidade. Eu queria saber como que você enxerga o papel da ciência nessa integração com a espiritualidade. Então, recordando Kardec, onde ele deixa bem claro, né? Quando a ciência provar algo contrário, fique com a ciência. Então, a ciência, na verdade, ela vem atestar aquilo que nós, muitas vezes, caminhamos pelo achismo. Ciência, conhecimento de causa. O que nós queremos ou pensamos, achismo. Muitas vezes, mas eu acho que é assim. Ok, uma opinião sua. A ciência, ela não vem trabalhar na opinião sua, nem dele, nem nossa. Ela vem constatar. Então, cientificamente, ela reúne dados para que comprove. E nós precisamos dessa comprovação. Porque senão a gente fica meio solto, né? Porque o Rui acha uma coisa, o Lucas acha outra, o Jorge acha outra, a Rose acha outra, o Celso está dizendo outra coisa. Não. A ciência, ela vem reunir informações e constatar aquilo como uma verdade. E muitas vezes a ciência também erra, né? Ou tenta novamente, porque a gente lembra de Thomas Edison, né? Será que ele errou ou será que ele se aprimorou, não é? Então, são visões diferentes. Então, será que nós estamos errando ou nos aprimorando? Não, eu que estou dizendo que ela erra muitas vezes em conceito, né? Umas coisas que ela diz que é assim, daqui a pouco está totalmente diferente, porque Nossa, quantas coisas já mudaram que a ciência dizia que era o correto e hoje a gente está vendo que mudou demais, né? Muita coisa. Mas eu ainda acredito que seja o primeiro passo, né? Para que a gente tenha uma ideia, a gente começa do básico e do básico a gente vai aprimorando aquela ideia, que vai aprimorando aquela ideia, que vai aprimorando aquela ideia, até que a gente chegue realmente naquele conceito que nós precisaríamos chegar. Acho que a mudança vista de uma nova ótica, assim, não há problema, senão não é vergonhoso mudar, mas como o seu Rui falou, a ciência ela é humana, e o humano é falho, a gente erra e vai se aprimorando. Só que a gente não pode esquecer, também concordo com vocês, mas que a espiritualidade, ela sempre está atenta a principalmente aqueles que estão no campo da ciência, né? Nós somos inspirados muito mais do que podemos acreditar, Kardec já disse isso. Então nós vamos, antes de mais nada, quando nós colocamos o humano falho, ou o espírito que está hoje animando uma matéria, falho, mas que existem espíritos que estão sendo, que ele está sendo assistido por esses espíritos. Então a comunicação do plano astral para o plano físico é constante. Então, claro que muitos cientistas não acreditam na mediunidade, mas todos nós somos inspirados, não é? Então, até os cientistas são inspirados. Exatamente, porque eles não são diferentes de nós. Porque eles não são diferentes de nós, todos nós somos espíritos, e a espiritualidade não desampara ninguém. E agora, eu estudando, né, a doutrina, eu penso que até agora, depois de Kardec, tudo que a ciência descobriu, qualquer coisa que a gente possa imaginar até agora, você vai pegar lances dentro do livro dos Espíritos, dentro da codificação. Nós podemos não pegar lá dizendo, lá não está falando em clonagem, né? Por exemplo, no livro dos Espíritos não está especificamente falando em clonagem, mas está falando que o homem terá poder para transformar o animal, o vegetal e o mineral. Então, isso aí para mim ele está falando já lá atrás. A linguagem, ela vai se adaptando conforme os tempos vão chegando. Agora, se a gente for pegar essa teoria que o Lucas acabou de falar agora aí, se nós procurarmos lá dentro, porque o livro dos Espíritos tem tudo quanto é tipo de ciência que a gente pode imaginar, quanto segmento da humanidade, filosofia, geografia, história, ciência propriamente dita, essa ciência que a gente tradicional, cosmologia, tudo que a gente pode imaginar tem lá. É um livro tão complexo no sentido de profundidade que a gente olha muitas vezes e não tem condições de estudar aquilo ainda. Só depois de muito tempo que a gente entende o que eles falaram. Que a ciência está chegando à conclusão de muitas coisas que foram ditas atrás, né? Agora que está chegando e concordando com a espiritualidade. Muitas coisas que a espiritualidade falou que a ciência só está chegando agora, que antes parecia inimaginável. Falar, isso aí o pessoal está boiando o que eles estão falando. Quer dizer, a espiritualidade está errada. E hoje a ciência está provando muitas coisas que a espiritualidade já falou lá atrás. Né? É que nós muitas vezes estamos ou somos imediatistas, né? Nós queremos que aquilo que foi escrito, que aquilo que foi falado, apresente nesse tempo atual. O tempo da espiritualidade é outro, assim como o tempo de Jesus é outro. E nós muitas vezes queremos ver aquilo, queremos comprovar aquilo neste momento. Só que isso foi passado pela espiritualidade que vai acontecer em um tempo, não necessariamente no tempo atual. Oi, aqui é o Roberto Vargas, 6h28 da manhã, o Roberto Vargas, 6h28 da manhã, em Ubatuba, já me preparando para ouvir o Vivência pelo aplicativo. Abraço a todos, bom programa e paz profunda, como dizem os Rosa Cruzes. Roberto Wagner, né, colocou aqui para gente no WhatsApp. E também, aqui quem entrou depois foi o Carlos Ketik, né? O Carlos que está aqui com a gente. Tá, bom dia, vivencianos, bom programa. É o Wilson Girardi que está falando. E o Carlos diz assim, conforme aquilo que a gente estava falando, Celso, ele diz assim, porque o que você estava falando agora há pouco, como a gente demora um pouco para ler as mensagens aqui, é sobre essa nossa responsabilidade nós com a nossa própria transformação. Ele diz assim, é por isso que muitos não aceitam a doutrina, pois ela nos força a nos enxergar, e isto é muito doloroso. E então se dá de preferência, de continuar na zona do conforto. Quer dizer, você encarar a realidade, você jogar a verdade na cara das pessoas, igual você fez ontem, é desconfortável, né? Total. É desconfortável, porque você falou tudo que nós já sabemos, né? Só que nós ficamos quietinhos fazendo de conta que a gente já aplica. E na realidade, quando você pergunta, você aplica mesmo? fica todo mundo quieto, porque não tem coragem de dizer, porque na realidade não está aplicando. Então é desconfortável mesmo quando você lida com a verdade, né? É, na verdade, isso chama-se senso de responsabilidade. Jesus já fez isso há mais de 2000 anos, né? Jesus, na verdade, quando ele trouxe os ensinos dele, ele falou, vá e não peques mais. É. Ele não disse, vá e continue pecando. Então, automaticamente, ele depositou no seu colo a responsabilidade de você e acertar. Então, evoluir, aprender. E quando nós, principalmente nós que estamos na doutrina espírita, nos sentimos desconfortáveis porque não queremos sair da zona de conforto para ir para a zona de ação. Então, quando nós, muitos de nós, por preferir ficar esperando, querendo acreditar que a doutrina espírita vai mudar a sua vida, eu conheci várias pessoas que entraram na doutrina espírita justamente com esse pensamento. É. Agora que eu estou na doutrina espírita, estou lado a lado com os espíritos, é só pedir e obter. E não, quando você percebe que na doutrina espírita o trabalho é com você, e muitas pessoas preferem ainda a dependência do que a consciência, então automaticamente fala assim, opa, peraí, eu não quero ser responsável da minha vida. É. Eu prefiro colocar como responsável Deus, Jesus, e assim são. É, eu só quero, viu, Jorge, aproveitar esse momento para mandar um recado lá para o Roberto Wagner, que ele falou a respeito, inclusive me mandou uma mensagem a respeito das colônias espirituais. É interessante que o livro dos Espíritos, na pergunta 234, ela já diz aqui, existe, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Então, só para dizer para ele que, na realidade, já os espíritos diziam que existem as colônias para as pessoas no mundo espiritual estudarem, aprenderem, e tem N estações, colônias para serem habitadas por espíritos na sua, de acordo com a sua afinidade, né? Sim. E do seu padrão vibratório. Só que o descanso, na verdade, não existe, né? Aquele descanso em paz. Mas ele continua aqui dizendo que não existe o descanso, né? Sim. Quer dizer, então a pessoa, ele foi feita a pergunta, está dizendo. E aqui a resposta, sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de acompanhamento de lugares em que possam repousar de erraticidade muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os outros mundos graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que não, e que nela gozam de maior ou menor bem-estar. E aí seguem em frente, né? É. Então, Roberto, está aí uma resposta para a sua pesquisa, tá? E Roberto, só complementando, você ouvinte, na verdade a espiritualidade afirma que nós temos alguns períodos, né? Que é o de recuperação, readaptação, porque já desencarnamos inúmeras vezes, já estivemos no plano astral. Então nós temos a recuperação, a preparação para o estudo, depois a preparação para o trabalho, depois a preparação para a programação reencarnatória e a reencarnação. Então nós temos um período muito grande na erraticidade. E não há tempo para descanso, né? Porque o espírito, na verdade, não há essa necessidade de descansar. O que descansa é o corpo físico. O espírito, ele está atento o tempo inteiro. Então, fica aqui uma sugestão de leitura, além do livro dos Espíritos, mas conhecermos também outras obras da série André Luiz, que é muito bacana, e os livros de Emmanuel, que retrata justamente sobre isso. Mas, Jorge, está na hora já dos nossos comerciais? Isso, está na hora sim. Vamos colocando aqui no ar também o programa do Adriano, lá do Anjo Ismael. Pergunta não, a colocação dele. Bom dia a todos. A nossa paz depende e está dentro de nós, pois nós criamos o nosso ambiente interior. Abraço a todos. Estão cobrando da pergunta de hoje, já coloquei uma pergunta aqui, Rui. Você é o único responsável pela sua transformação? Também, essa é a pergunta que vale dois livros aí no final. E também, isso, eu ia falar do sorteio também, que tem dois livros espíritas sendo sorteados na manhã de hoje. Isso, tem uma pergunta aqui, Celso, você pode responder, né? É um senhor aqui, o senhor Firmino, ele está perguntando, quando a pessoa desencarna, ela já tem condições de saber se esteve aqui antes? Quer dizer, o que ele quis perguntar é se dá para saber logo as reencarnações anteriores que a pessoa teve. Dá um abraço para o Firmino, viu, Jorge? Porque o Firmino era ouvinte assíduo dos programas do Roberto Wagner e parece que havia mudado aqui de São José, acho que ele está voltando, então. Um bom dia para você, viu, Firmino? E também um abraço para o Zenildo, que esteve na palestra que eu estive fazendo lá no nosso lar, Centro Espírita Nosso Lar. O Zenildo falou, olha, eu sou o Zenildo, que liga todo domingo para vocês lá na rádio. Legal. Mas vamos lá. Então, cada caso é um caso, né? Então nós não podemos generalizar que cada espírito, que ao retornar à pátria espiritual, já terá acesso a todas as suas memórias de outras existências. É, a espiritualidade respeita muito, não violenta em momento algum a quem quer que seja. Então vai depender muito das condições mentais que esse espírito estiver. Se ele tiver condições, se aquilo for necessário para que ele esteja melhor, que seja necessário para sua recuperação, para sua readaptação. Então assim, vai depender muito de cada um. Eu vinha conversando com a Rose, que está aqui no apoio do Jefa, justamente sobre isso. Então, como você viver é como você irá despertar no astral. Então, não dá para falar como o Rui vai despertar no astral, como eu, Celso, irei despertar no astral, generalizando numa situação única. Cada vida, cada ser vive de uma maneira. Então, o que eu posso dizer para você, Firmino, é viva da melhor maneira possível. O seu despertar será da melhor maneira possível. Interessante, viu, Celso, que nós estamos falando dessas coisas, dá a impressão que nós estamos falando coisas que não existem, né? Coisas fantasiosas. Mas se a gente for analisar os evangelhos, o ensinamento de Jesus, está tudo ali, né? Sem dúvida. Meu reino não é desse mundo, de onde que é, né? Há várias moradas na casa do meu pai. Exatamente. O Jorge fez um comentário anterior que eu achei interessante, de falar que, principalmente nós espíritas, ficamos um tanto quanto desconfortáveis quando ouvimos isso. Só que a grande questão é, todos nós sabemos disso, então por que ainda nos sentimos desconfortáveis? Essa é a pergunta. Não é nada novo, não é uma informação que está chegando agora, é uma informação que todos nós que estudamos, sim, pesquisamos a doutrina, temos e sabemos, então por que que deixa numa situação tão desconfortável? É a questão do, será que nós queremos realmente trabalhar, lançar boas sementes no solo fértil de nossas vidas, ou será que estamos esperando Jesus ser o grande semeador? Quer dizer, não plantar nada e colher bastante. Exatamente. Não é bem por aí, né? Quem entrou aqui agora foi o Fábio Dionísio, mas o Fábio está lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, fazendo palestra lá, né? Então, ele entrou aqui, fez um comentário sobre a pergunta, né? Deu a resposta, está dizendo, absolutamente correto, somos responsáveis os únicos pela nossa transformação. Abraço a todos, parabéns, o Fábio também que deu entrevista lá na TV, na filiada da Globo lá também em Natal, né? Uma entrevista muito legal, curta, né? Como são aquelas entrevistas na parte da manhã, né? Que aqui também tem. Mas muito bacana, muito interessante as colocações que ele fez lá. Ele usou muito bem lá os 15 minutos lá que o pessoal dá para a gente usar na TV. Eu esqueci o nome da televisão, mas é a Globo, filiada da Globo lá no Rio Grande, lá em Natal. Né? Vamos para o nosso intervalo comercial, colocando a música aqui, a música do Grupo Castelã, interpretada pelo Rodolfo Alexandrino, né? Mas é do CD do Grupo Castelã, Cantiga de Paz. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Quase silêncio espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora mais além. Em tua longa estrada nada. Só tu tens o poder de transformar espinho. Em flores perfumadas e ao sol da confiança, enfeitem teus caminhos. Olhando a teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja o irmão que for. Sofrendo, sobrevivendo, o trigo dor no campo, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa se sabotou em flor. Imita a natureza e se desfaz em luz até o entardecer. Quando a noite chega, o céu acende estrela até o amanhecer. Imita a natureza e se desfaz em luz até o entardecer. Quando a noite chega, o céu acende estrelas até amanhecer. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com Celso Santos, que é de São Paulo, trabalhador do Centro Espírita Cristo Redentor do bairro de Itaquera, radialista da Rádio Boa Nova e escritor. Já escreveu 3 livros, Você é Capaz, Música e Espiritismo e Do Ódio ao Amor, que ele está doando aqui para que a gente faça o sorteio. Junto com, seriam 2 livros, né, Jorge? Um para pegar na, os dois para pegar na livraria Casa do Caminho, né? E outro, o livro que ele vai doar é Do Ódio ao Amor. Legal. Então ligue para nós ou entre em contato conosco através da internet para concorrerem ao livro Do Ódio ao Amor. Vamos continuando então com as nossas perguntas, a nossa entrevista, que está muito gostosa o bate-papo aqui hoje, né, Jorge? Exatamente. Celso, deixa eu fazer uma colocação aqui para você, novamente. Estamos girando sempre em torno do depende de nós, né? De nossa paz depende de nós próprios, como nós colocamos aí a pergunta, se a nossa transformação, né? A sua transformação depende de você, que é a pergunta do dia hoje, que está concorrendo aos 2 livros espíritas. Um é o do Celso. Mas é muito fácil nós falarmos o que nós precisamos fazer, não é? É fácil. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Não sabe? Sabemos, mas não fazemos. Então, essa é a grande diferença. Mas e por que não se faz? Porque nós estamos tão acomodados, tão habituados a pedir e esperar que poucos se colocam à disposição para trabalhar e progredir. Então, é muito mais fácil você pedir para que a espiritualidade faça, para que Deus lhe dê, para que Jesus supra suas dificuldades. É muito mais fácil, muito mais cômodo. Só que quando percebermos que nós estamos em um momento que precisamos aprender a trabalhar, aí sim nós vamos levantar do banquinho do comodismo e começar a caminhar com as nossas próprias pernas. Todos nós reencarnamos com esse propósito, todos, sem exceção. É, porque a gente está vendo que nós estamos passando num momento econômico aqui no Brasil que as pessoas precisam aprender a se virar, né? A sair da linha de conforto, como você está dizendo, para se virar. Porque a gente está chegando à conclusão que daqui a pouco não terá mais trabalho registrado em carteira. Sim. Mas isso daí não significa que não vai ter trabalho, né? O que está faltando no mundo de hoje para a gente colocar essa aplicação? Porque a gente está vendo que o nosso mundo está meio sem paz, principalmente que no Brasil o pessoal está meio confuso, meio conturbado. E o que nós poderíamos dizer para essas pessoas? É, nós precisamos nos readaptar à situação da qual estamos passando. Então, se nós tínhamos, por exemplo, se nós gostaríamos de estar num shopping, num cinema, num parque, todos os finais de semana, nós vamos precisar reduzir isso, nós vamos precisar nos readequar e readaptar à nossa situação, principalmente com a crise financeira. Então nós vamos precisar automaticamente abrir as mentes. É um período, isso não quer dizer que ficaremos assim a vida inteira. Então assim, dentro desse período, vamos fazer o nosso melhor, vamos procurar estar em paz conosco. Como? Se nós comíamos uma pizza todo final de semana, poxa, vamos comer um sim, um não, não é? Vamos tentar trazer ali a nossa paz para dentro de nós, com aquilo que nós temos condições. Então assim, todos nós estamos passando por uma situação ruim financeira. Como foi dito a questão do emprego, algumas pessoas foram desempregadas, mas elas estão se virando, são os talentos, são as potencialidades. Então de repente eu não estou atuando na minha formação, mas eu encontrei um outro meio de fazer uma outra coisa. É, que a gente está vendo também que as pessoas estão desempregadas, ele passa a conviver com seus familiares, parece que existe até mais uma união da família para ajudar aquele que está desempregado. Mas só que a gente percebe que não dá para ficar sempre assim, né? Exatamente. É. Mas são as escolhas e são os caminhos que nós vamos buscar. O que eu posso fazer? Quais são os meus talentos? Ok, eu estou desempregado, não tenho um registro, não estou ligado a uma empresa. Mas o que eu sei fazer? Ah, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Me dizem que eu faço muito bem aquilo. Então, por que eu não posso fazer aquilo e passar a vender? Fazer aquele o meu trabalho. Porque o trabalho não é aquele que você está dentro de uma empresa, é aquele que você se dispõe a fazer. Então, quando nós nos dispomos a fazer com o nosso melhor, os resultados aparecem. É, porque a gente está vendo que as pessoas estão aprendendo a ser autônomo, estão aprendendo a se virar, quer dizer, estão aprendendo a se libertar economicamente e também mudar a sua maneira de pensar, né? Porque a gente vê quantas pessoas mudaram a sua maneira de agir, de trabalhar, de criando coisas novas. Eu lembro que o Roberto Marinho ele dizia, olha, eu com 65 anos que eu fui entrar no meio da televisão, aí, né, que pegou a Rede Globo e morreu desencarnou com quase 100 anos. E ele fez, quer dizer, eu estou sempre me renovando, mas a gente vê que há necessidade de se renovar, né? Sim, renovar, se readaptar, como eu disse anteriormente. Eu conheço muitas pessoas que estão fora do mercado de trabalho por conta dessa crise, mas que estão se reinventando. Então, pessoas que estão hoje desenhando, pessoas que estão trabalhando como designers, pessoas hoje que estão fazendo docinhos, porque todo mundo na família adorava o docinho que ela fazia, então ela acabou passando para um vizinho que gostou e fez propaganda, outra pessoa também gostou. Então, hoje, ao invés dela vender para os vizinhos, já estão fazendo encomendas. Então, são maneiras e maneiras de você se readaptar a essa condição. Desistir? Jamais. Passamos por dificuldades? Ok. Algumas pessoas em maior, outras menores em menor grau. Só que todos nós temos condições de reinventar o tempo inteiro. É. Oi, vamos dando um bom dia aqui também pro pessoal que está ligadinho no Facebook. Muitas pessoas, a Rita de Cássia, a Felícia Moreno, a Bernadette Faria, a Bárbara Cristine está dizendo que esse tema realmente faz pensar, né? Nos faz pensar e realmente agir, né? O Rodrigo falou para não esquecer de dizer que ele está lá em Fortaleza, inclusive respondendo para a prima dele, né, de lá de Santos, que sempre pergunta, cadê meu primo? Então, ele está lá em Fortaleza, viu? E o que, que ele está fazendo lá em Fortaleza? Está na praia, né? É? Você tá, tem que cortar dele porque lá tem sol o ano inteiro, né? Exatamente, está lá também, né? É. Então, a Nádia Narcisa também aqui com a gente, né? O Aécio César, nosso colunista aqui da nossa site, né? E, Rui, quem entrou aqui também foi a Fabiane, que está dizendo, bom dia, mais uma vez, nós aqui de Leme estamos acompanhando esse programa maravilhoso. Um beijo especial para o meu tio lindo, Rui. Opa. Olha. Mas também não precisa mentir, né, Fabiane? Tudo bem, legal, meu tio. Agora, chamar do Rui de lindo é só se for sobrinho mesmo, né? Não tem jeito. Não, um né? Grande abraço para a Fabiane. Para todos aí de Leme, principalmente para o menino. Ela tem um filho que vale a pena, viu? Uhum. Que menino. Já nasceu espiritualizado, viu, Jorge? Legal. É de uma bondade, de um carinho muito grande. O Renatinho. Uhum. Minha irmã Zileia. Minha irmã, você vê que nome de diferença? Tem Zileia. Eu só conheci uma Zileia aqui em São José. Eu não conheci outra pessoa que se nome Zileia. Então, um grande abraço para, né, você. Foi lá, foi elas que eu conheci. Né? É essa daqui, que é a Fabiana, que é aquela que é gêmea, não? Ela é gêmea? É, então eu conheci ela, né, lá em Leme, quando eu fui com você lá. É, tem a Francine e tem a Fabiane, uhum, né? É. Que eu só agora sei qual que é uma com a outra, uhum, porque a Fabiane é mãe, né? Legal. E a Francine não. Continuando aqui também, né, a Marcilene, a Dolly, hoje ela está pedindo para eu mandar um abraço para Dora. A Dora está lá em Paraisópolis hoje também, foi lá resolver um problema com a irmã dela. É, a Maria José, presidente do Jefa atual, está dando um bom dia a todos, abraço a todos, parabéns ao Celso e à Sandra pelo trabalho de divulgação e a vivência dos ensinamentos de Jesus. Legal. Também o Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno, também entrou aqui, deu um bom dia aos grandes amigos Rui, Jorge e Rodrigo. Legal. Tem muita gente entrando aí, às vezes a gente esquece o nome de alguém, a Sônia, nossa amiga Sônia, a Cristiane Arantes, né? E vai aparecendo um monte de gente que às vezes a gente esquece porque está aqui no Facebook pequenininho. A Dirce Moreira, ela entrou na hora que nós estávamos falando aqui sobre a vida, a lembrança de reencarnações anteriores. Ela colocou aqui, a vida não cessa, a luta continua nos dois lados. Abraços a todos. E a Stalina, né, a nossa amiga Stalina também, ela respondeu aqui a pergunta, dizendo, nós somos os únicos responsáveis por nossos atos. Legal. Você vê que o espírito tem na ponta da língua mesmo, né, Celso? Está na ponta da língua, tudo aqui. Por isso que eu falei assim, é fácil a gente falar do que a gente precisa fazer. Difícil é fazer, como você colocou ontem. Outra coisa, nós, quase todos nós que já atuamos dentro das casas espíritas, somos voluntários, trabalhadores, nós fazemos o atendimento fraterno. É interessante que no atendimento fraterno, as pessoas sempre vêm buscar uma mensagem, né? Agora, a maioria das mensagens, não só as pessoas que vêm no atendimento fraterno, nós mesmos, quando nós queremos uma mensagem, quando nós queremos um conselho, quando nós queremos uma resposta de alguma coisa para talvez dar um jeito na nossa vida, talvez dar um impulso na nossa vida, a gente sempre também está querendo a mensagem. A gente sempre quer a mensagem que a gente quer, sim, ou aquela que a gente precisa? Sem dúvida que quer. Porque assim, quando, não estou generalizando, mas a grande maioria das pessoas, quando procuram um atendimento fraterno, elas querem ouvir da pessoa aquilo que ela quer escutar. Se fugir daquilo, fala, não gostei. É. Né? Nunca mas não gostou por quê? Ah, porque o que ele disse foi muito duro, foi muito verdadeiro e eu não gostei. Nós estamos atrás do quê? De massagens no ego, ou nós estamos procurando despertar a consciência? Se nós estamos aqui com o tempo que não para, cada segundo que passa não volta jamais, e nós precisamos aproveitar cada segundo, minuto, hora, dia, mês e ano, então não adianta mais frases como no ano que vem, esse ano não deu, no ano que vem tudo vai dar certo. Não cabe mais, porque eu não sei se eu estarei no ano que vem no plano físico. Então eu preciso fazer a minha parte. E essa questão do atendimento fraterno, ou até mesmo nós, quando nós vamos a uma casa espírita ouvir uma palestra, se não for aquela que nós queremos ouvir, aquilo incomoda, mas nós não temos a coragem de nos questionar por que incomodou. Não incomodou por quê? Eu já parei para pensar por que me incomodou. Será que refletiu algo que eu não quero trabalhar? Será que expôs uma necessidade minha que eu estou demorando para atuar, trabalhar, exercitar? Por que incomodou? É muito mais fácil não se questionar e dizer simplesmente, não gostei. É, mas de vez em quando também nós reparamos com aquelas pessoas que dizem, tudo que você falou lá, parece que você estava sabendo da minha vida, a carapuça serviu para mim, falei, poxa, mas nós não estamos aqui para tirar a carapuça de ninguém, nós estamos aqui para falar o que a doutrina nos ensina. E tem gente que se, na primeira vez que ele vai no centro espírita, ele se identifica. Interage, se identifica, né? É, e na verdade, assim, a doutrina espírita é para todos, é. Independente de você ser espírita ou não, porque a verdadeira vida é a espiritual. Seja você católico, protestante, budista, espírita, seja você de qual religião for, todos nós somos espíritos e todos nós retornaremos ao plano astral, ao plano espiritual. Com esta certeza, nós precisamos justamente isso. Serviu? Bacana! Então faça algo com isso. Sim. Porque se despertou alguma coisa em você, é a luz que você precisa para continuar no seu caminho. Então aproveite essa luz, caminhe, vá em busca daquilo que você precisa e não daquilo que você quer. Porque muitas vezes a gente fica frustrado, mas eu queria tanto, mas a espiritualidade responde, mas você não precisa disso. É, não está no momento ainda. E eu me recordo de uma passagem do Chico, onde o Chico tinha ganhado um piano de doação, e ele fala, ah, que coisa mais linda, né? Eu queria ser tanto um pianista, queria tanto tocar piano. E aí chega o Emmanuel e fala assim, ah, vamos largar isso daí, vamos trabalhar, porque essa sua existência, você não veio para ser pianista. É, não, mas é uma verdade, né? Quer dizer, e às vezes nós ganhamos tantas coisas que não nos servem, mas servem para os outros, né? Exatamente. Mas, Jorge, eu só tenho a dizer para você que foi também acertado, né? A peça Violetas na Janela, no dia 19, dia 20, os ingressos já estão à venda, o preço será R$ 60,00 inteiro e R$ 30,00 meia, e nós pedimos para as pessoas procurarem os seus ingressos com antecedência, porque a procura está muito grande, né? Então vai ser dia 19, dia 20, no Teatro Municipal, no sábado às 19h30 e no domingo, no sábado às 21h30 e no domingo às 19h30. Nós pediríamos que haverá aqui na Marinela, haverá venda de ingressos, haverá também lá na Paulo de Tarso, eu estou vendendo. As pessoas que quiserem, então, é só nos procurar. E também na Banca do Livro Espírito haverá a venda, né? Isso para consolidar mais o nosso encontro, décimo encontro Amigos do Chico. E como é que está o Amigo do Chico? Estamos firmes, Rui. Correria total, né? Full time aí, o tempo todo, eu, Nil, todo dia a gente se encontra para poder organizar alguma coisa. Estamos na reta final aí do desenho, né? Nós estamos olhando mais um desenho animado que nós vamos passar lá. E a revista também, né? Essas últimas semanas é a correria para isso, para lançar a revista Amigos. E nós estamos escolhendo o slogan, né? Falta você fazer sua votação. Hoje eu trouxe aqui todos os slogans para você votar nos seus e a gente escolher aqui. Até a semana que vem a gente dá o resultado aí, né? Para quem foi o ganhador do slogan da revista Amigos. O Milton Gonçalves, que é vizinho lá da AME, está mandando um abraço para o Rui, para o Jorge e toda a equipe do programa e parabeniza o Celso pelo grandioso trabalho, pelo excelente trabalho aqui, né? Pela essa palestra de hoje que ele está fazendo com a gente aqui e de ontem lá também no Jefa. Quem entrou aqui também foi a Ieda Bastos, nossa irmã Ieda, irmã do nosso amigo Helder, né? Que já partiu para a pátria espiritual, ela está respondendo a pergunta, né? A pergunta que nós colocamos hoje é a seguinte, a nossa transformação moral depende unicamente de nós? Né? E ela responde, porque somos herdeiros de nós mesmos, depende sim, porque somos herdeiros de nós mesmos, mas isso não tira de mim a responsabilidade de dar exemplo para o meio em que vivo. Quero participar do sorteio, já está no sorteio aí, viu, Ieda? O Ed Moreno está colocando, como digo em uma das nossas canções, Conhecer e Compreender, que o refrão diz, somos hoje a sombra do ontem, procure conhecer e compreender. Tudo que praticamos hoje terá um resultado no amanhã. O Celso fez essa colocação ontem lá, quando ele colocou, quando ele fez a seguinte colocação: passado é igual aprendizado, presente é igual oportunidade. Exatamente o que diz essa colocação aqui do Ed Moreno, uma das músicas dele. E o Carlos novamente entrou aqui e diz: as dores, né, entre aspas, nos fazem sair dessa zona de conforto e assim agimos melhores. As dores ainda são necessárias devido ao mundo que estamos, que é de provas e expiações. Mas sejamos sinceros, com o que temos de conhecimento não haveria necessidade. Basta descer esse conhecimento que está no cérebro e levá-lo ao coração. É isso? Eu gostei muito da colocação dele, mas sempre teremos duas escolhas, dor ou amor, sempre. Bacana, concordo com o pensamento, né, do ouvinte, mas assim, se pararmos para pensar, falar assim, há quanto tempo eu tenho noção dos ensinos de Jesus? Há 2000 anos, dentro desse período, quantas vezes eu já reencarnei? E dentro dessas reencarnações, o que eu aprendi? Será que eu já não posso, já não deveria optar pelo amor e não mais pela dor? Por que eu ainda opto pela dor ao invés do amor? Sendo que eu sei que a dor me faz mal. Se aquilo me faz mal, e eu tenho certeza que ninguém quer aquilo que faz mal, então por que nós ainda optamos? A gente vê que uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem é que ele é um espírito, né, Celso? Sim, porque às vezes a gente se limita muito a esta atual existência. Isso. Então, quando nós estamos falando de assuntos como esses, as pessoas falam assim, mas é muito difícil. Não, não é muito difícil, porque você está se enxergando como você está. Sim. E não como você é. Eu estou como Celso, você está como Rui, mas somos espíritos milenares imortais e já animamos outras matérias com outros nomes em outros mundos, talvez. E como é que nós podemos explicar isso daí para as pessoas que não são espírita? Por exemplo, para um católico, um evangélico, dizer que ele é um espírito, que ele veio de outras vidas e que ele não aceita. Acredita em Jesus? Sim. Ele é um espírito? Sim. Se ele é nosso irmão, nós somos o quê? Espíritos. Nós queremos acreditar em um céu e inferno, agora falando diretamente para os católicos, para os irmãos protestantes. Acreditamos em céu e inferno, pontos geográficos? Não, o céu e inferno estão em nossas consciências, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, os nossos atos. Todos nós sabemos que se você fizer o bem, você vai para o céu. Se você fizer o mal, você vai para o inferno. Como nós sabemos que céu e inferno não existem, mas são regiões. Mas o purgatório é intermediário, né? E são regiões conscienciais. Sim. Porque nós sabemos que ou nós vamos, como dizem os espíritas, ou nós vamos para o umbral, ou nós vamos para algumas colônias, não é isso? Sim. Só que assim, às vezes eu faço uma pergunta, quem quer ir para o nosso lar, que é uma colônia espiritual? A grande maioria levanta a mão. Só que vocês sabiam que o nosso lar está justamente na região do umbral? Então, assim, muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa diferença para classificação. Então, assim, céu e inferno, gente, está em nossas consciências, daquilo que estamos fazendo com as nossas vidas. Porque a gente pode até, de uma maneira prática, dizer, olha, o céu, vamos dizer, o inferno que os evangélicos e católicos acreditam, mas nós estamos lá em espírito. Você concorda que nós estamos lá em espírito? Eu concordo que nós estamos lá. Isso. Eu até costumo brincar, né? Ontem eu não fiz essa brincadeira no Jefa. Eu costumo brincar assim, Jorge, falando assim, quantos de nós temos a mania, a viciação, o hábito de falar, quando eu desencarnar, eu quero que o meu espírito vá para um bom lugar. Já ouvimos isso. Quando eu desencarnar, eu quero que a minha alma vá para um bom lugar. E aí eu pergunto, nós temos espíritos? Nós temos almas? A grande maioria ainda responde que sim. E aí eu brinco, falo, olha gente, se alguém disser para você que você tem espírito, corre, porque é encosto. Nós não temos, nós somos. Então quem está lá sou eu. Então quem vai para uma região não tão positiva ou positiva não é o nosso espírito, e sim somos nós. Que nós vamos deixar o corpo aqui. Exatamente. Mas o espírito, nós falamos que ele é imortal, é uma coisa lógica, né, Celso? Porque a gente vê que a doutrina, eu adoro a doutrina espírita porque ela é lógica. Sim. Ela é clara, ela fala pra gente, só que nós não queremos essa clareza, nós queremos ser enganados, né? É, e aí que dificulta, né? Porque assim, a tua paz é você quem faz, todos concordam. Mas enquanto nós ficarmos nos iludindo, não estou dizendo do outro que nos ilude, estou falando de nós mesmos estarmos nos iludindo. Então não cabe mais, os tempos atuais não cabe mais esse tipo de situação. Nós precisamos mudar isso. Eu sei porque não faço, eu sei e preciso fazer. Tá, e outra coisa também. Nós, como espíritos, nós não sabemos quando que nós vamos partir daqui, nós não sabemos quando vamos ficar doentes, nós não sabemos se nós vamos ter dificuldade na vida, nós não sabemos nada disso. Quer dizer, a gente vem aqui sem saber nada. Nós só vamos criando essas coisas boas através das nossas atitudes, do nosso desempenho, de nossas ações. É isso que acontece. Só que é difícil as pessoas entenderem isso. Né? Eu vou até aumentar agora o nível de responsabilidade. Porque todos nós já reencarnamos com propósitos, tendências e finalidades. Sim. Passamos por programação reencarnatória. Então todos nós nos preparamos na erraticidade, no plano astral, fazemos uma programação reencarnatória, designamos os caminhos que vamos querer trilhar. É óbvio que existe o livre-arbítrio em querer permanecer ou não, mas todos nós fazemos essa programação, reencarnamos, cientes daquilo que nós precisamos fazer. E aí muitos de nós não fazemos, ou seja, mas tínhamos o conhecimento, nós tínhamos a informação daquilo que nós precisaríamos fazer. E não fizemos por quê? Eu vinha comentando mais uma vez com a Rose, falando justamente, a espiritualidade sempre afirma nos trabalhos mediúnicos, dizendo que quantos espíritos retornam à pátria espiritual todos os dias. E a grande maioria falidos. Sim. Por eles próprios. Justamente por conta disso, você se programa dentro de uma programação reencarnatória, você reencarna com compromissos, você não aceita, não assume os compromissos e desencarna. E quando você chega na pátria espiritual, a sua consciência lhe questiona: você conseguiu colocar em prática aquilo que você se programou? É, e tem outra coisa, a única certeza que nós temos quando nascemos é o nosso desencarne. Sem a única dúvida. Certeza. E nós vamos ficar aqui para a semente, né? Exatamente. O Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, lá de Tremembé, nosso médium, amigo. Vivenciano. Está dando bom dia, queridos irmãos vivencianos. Excelente o programa de hoje. Parabéns a todos. A paz, a meu modesto ver, está sempre em nosso interior. O problema é quando não a aceitamos com as nossas inquietudes. Esse tema nos faz sempre lembrar Mahatma Gandhi. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Bom domingo a todos. É, né? Que legal que é a felicidade, né? Não é um caminho para a felicidade. Uhum. Mas bacana. Eu acho bem interessante isso mesmo, porque se você sabe que a paz existe dentro de você, ou deveria existir dentro de você, o que você está fazendo para esta manutenção constante? Porque nós sabemos que todo e qualquer tipo de sentimento, pensamento e atitude negativo, automaticamente ele está contradizendo aquilo que nós queremos. Eu quero a paz, mas travo verdadeiras guerras mentais. Então, será que você realmente quer a paz? É como aquele poeta brasileiro que agora eu pensava que era menor que eu pique, mas não é. A felicidade está onde a pomos, mas nunca a pomos onde estamos. Exatamente. Eu acho linda essa frase, só que agora também nem de menor de pique não é. Quer dizer, se alguém, algum ouvinte quiser dar uma pesquisada pra gente, vê essa frase. A felicidade está onde a pomos, mas nunca pomos onde estamos. Fantástico, né? E profundo. E hoje eu encaro muito essa oportunidade. Eu amo a doutrina espírita por conta disso. Porque ela nos coloca num momento de responsabilidade e seriedade. Então, eu preciso estar responsável pela minha vida e trazê-la de uma forma séria. Não que eu precise ser sisudo na minha existência, mas séria. Seriedade com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço. Estar sempre ciente de que eu sou responsável por tudo aquilo que eu crio. Se eu crio pensamentos negativos, eu terei resultados, energias negativas. Se eu crio sentimentos negativos, eu terei como resultado energias negativas e assim sucessivamente. Mas, o Celso, outra coisa que nós precisamos até esclarecer para os nossos ouvintes, que o nosso pensamento tem muita força, né? E que as pessoas não entendem isso. Daí, né? André Luiz afirma, atesta isso em uma das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. O pensamento cria e reproduz. O pensamento cria e reproduz. Se nós tivéssemos a ideia da construção mental que nós temos, nós estaríamos muito mais vigilantes, como nos disse Jesus, vigiai e orai, porque nós não temos essa vigilância e nós precisamos ter. Cada pensamento doentio cria uma energia doente enferma. Cada pensamento doentio cria uma energia enferma. E se nós não queremos a enfermidade em nós, deixemos então de criar a enfermidade. E como é que nós fazemos, Celso, para viver no mundo atual com enxurrada de informações negativas e que muitas pessoas não conseguem se desvencilhar dessas informações? Quer dizer, ele parece que coloca no seu dia a dia essas atitudes que eu vejo na internet. Eu nem estou mais acessando aquela coisa toda, porque tem tanta conversa fiada, tem tantas pessoas de uma maneira pejorativa falando mal, xingando, debochando. E eu estava inclusive vendo um que está dizendo, que ele dizia assim: o americano, ele tem orgulho do seu país, e o brasileiro não tem. Quer dizer, o brasileiro, ele só gosta muito de debochar, gosta muito de criticar o próprio Brasil e o próprio brasileiro. Quando é que nós vamos ter esse amor pelo nosso país, e sabendo que nós estamos aí tendo essas transformações que é para o bem? Quer dizer, eu vejo essas transformações benéficas, porque está mudando, está mostrando quem é quem nesse país, que nós precisamos mudar, né? Precisamos entrar gente nova com ideias novas. Como é que nós fazemos, Celso? É a reeducação, né? Nós precisamos nos reeducar. É. Eu vou dar um exemplo como o rádio. Você que está nos ouvindo agora, você decidiu estar nessa sintonia. Sim. Porque no dial ou na internet, você poderia acessar qualquer outro canal. Seja pela internet, seja pelo dial no rádio. Só que você decidiu fazer o quê? Estar sintonizado nesse tipo de programa com esta mensagem. A mensagem positiva. E muitas vezes nós temos também esta tendência a buscar a energia negativa, porque nós temos afinidades. Porque nós também ainda estamos muito mais com as energias negativas do que positivas. Por isso que eu disse da reeducação. Eu preciso me reeducar a buscar a ter pensamentos melhores, sentimentos melhores, atitudes melhores. A partir desse momento, já não vou encontrar mais afinidade com esse tipo de programa, com esse tipo de situação. Então, o fumante, ele só está onde as pessoas que fumam estão. Eu não fumo, e não é uma crítica, gente, é só para a gente poder pensar juntos. Eu não consigo ficar no ambiente com as pessoas fumando, aquilo me faz mal. Então, a grande questão é, se eu não estou mais afinizando, com afinidade com esse tipo de atitude, eu não vou procurar esse meio. A mesma coisa com as mensagens que nós estamos buscando. Quando você falou da questão do país, o país está passando por uma situação crítica, mas criticar não vai ajudar. Não. Você precisa fazer a diferença. E qual que é a diferença? Faz a mudança em você, né? Faz a mudança em você, porque eu costumo dizer, né, e eu sempre separo uma coisa da outra, da ignorância política. Eu preciso conhecer quem é o meu candidato, e muitas vezes nós não conhecemos. Nós nem sabemos em quem votamos, para deputado, para senador, para vereador, para governador. Nós precisamos conhecer e acompanhar. Nós não temos este hábito. Eu acho que este momento nos pede justamente isso, conhecer um pouco mais da política. Como eu vou conhecer o meu candidato? Por que eu quero votar? Se é partidário, se é ideal, não interessa neste momento, mas você precisa saber por que você está votando. Sim. Não cabe mais frases, eu vou agora votar lá atrás. Assim, eu vou votar porque ele é bonitinho. Ou vou votar porque ele é bonito, vou votar porque ele fala bonito. Gente, não cabe mais. Porque nós estamos colocando a nossa vida em jogo. É uma grande responsabilidade. A política ainda é o carro-chefe que nos conduz, porque são elas que criam estas leis das quais estamos submetidos. Então nós precisamos ter essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade em saber em quem você vai votar. E votar consciente por que você está votando. Inclusive o próprio Kardec, no livro Obras Póstumas, ele fala: se as leis são ruins, porque nós colocamos políticos ruins para fazer as leis, quer dizer, colocamos gente ruim para fazer lei. A hora que nós tivermos pessoas boas fazendo lei, as leis serão boas. E até a gente percebe algumas situações, fala assim: ah, mas eu não votei. Não é assim? É. Mas às vezes eu conheço vários amigos meus que falam assim: poxa, mas eu votaria num determinado candidato que não teria chance para ganhar. Quantas pessoas não pensaram nisso? E quantas pessoas deixaram de votar nele porque acreditaram que ele não teria chance de ganhar? Só que todas as pessoas que tivessem pensado em votar, tivessem votado, talvez ele não só tivesse chance, como teria ganhado. Então, assim, seja sincero consigo mesmo. Vá lá na urna e vote naquele candidato que você acredita. Dos dois lados vale, né? É por isso que às vezes a gente... O que você falou, vale, eu sempre faço isso, né? Eu sempre voto naquela pessoa que eu acho que... Acho não, que eu penso que seria a ideal. Se ela vai ganhar ou se ela não vai ganhar, não tem problema nenhum. O importante é a minha consciência, né? Exatamente. E ter votado na pessoa que eu conheci o trabalho, que eu conheço o trabalho, que eu conheço a proposta, que eu conheço, que eu confio naquela pessoa. Então, essa pesquisa a gente tem que fazer. Não interessa se é presidente da República ou se é um vereador, você tem que fazer essa pesquisa. Sem dúvida. Né? Agora, acontece, desculpa, Rui, só para concluir, acontece o contrário também, né? Porque você sempre, se você trabalha para aquela pessoa, você sempre tem que falar, olha, se alguém falar que não tem chance, fala isso que você falou. Falar que não tem chance, porque as pessoas estão pensando assim, se nós formos a pessoa correta e tivermos a certeza que ela tem chance, um monte, nós vamos conseguir multiplicar isso e colocar uma pessoa digna lá para nos representar. Porque acontece o contrário também, tem gente que é tão convencido que fala, eu conheço um amigo nosso aí, que era candidato a vereador, estava em primeiro lugar nas pesquisas, então falava que ele ia ser ele já estava eleito. Aí ele começou a falar também que ele estava eleito, né? Falou, não, vota no outro do partido, porque eu já estou eleito mesmo, então, o que aconteceu? Ele não ganhou a eleição. E no outro do partido que ele votou, vota no outro, ganhou. Então, ele foi o melhor cabo eleitoral do mundo, ele perdeu a eleição. Então, outra coisa, né, Jorge, que a gente precisa entender, que nós também podemos pensar que estamos votando no candidato certo e podemos errar. Mas se nós erramos, na próxima oportunidade, nós tiramos ele fora. Não precisa ter vergonha disso. A gente não precisa ter vergonha. Ah, você votou, esse dia a pessoa falou, nossa, mas que vergonha que eu votei naquela pessoa que está sendo acusada lá no Lava Jato. Eu falei, não tem vergonha nenhuma, eu também votei, não tem problema nenhum. Eu pensei que eu estava certo, o que eu posso fazer? Agora, você continuar no erro é que é burrice, né? Não. Você continuar no erro, você vê que a coisa está errada e você continuar alimentando aquilo ali, que é o que a gente vê muito. A gente vê as coisas evidentes e as pessoas continuam alimentando aquela coisa errada. Agora, você reconhecer, chega, poxa vida. Mas olha só que interessante, né? Como a gente tem visões diferentes, né? E às vezes não é a pessoa, muitas vezes não é a pessoa que está errada. Ah, eu me enganei por votar. Não, ele se enganou. Porque, na verdade, ele perdeu a sua confiança. É. Então, na verdade, você confiava, depositou essa confiança naquilo que ele se propôs a fazer. Só que ele se perdeu no caminho, e não você. É. Então, não foi você que votou errado, foi ele que teve uma condição errada, que não conseguiu se responsabilizar por aquilo que se colocou. E o que mais engana, ele pensa que está enganando a nós. Mas você viu quantos senadores, quantas pessoas aí que estavam pensando que estavam me enganando? No fim, eu estava vendo hoje a revista Veja, agora de manhã, poxa, quantos candidatos que estão aí passando vergonha, porque para mim, ele não precisa nem ser condenado, só a vergonha que essas pessoas estão passando, para mim já é o suficiente, né? É, e não é só isso, né? A gente fala em candidatos, mas a gente está falando também de espíritos, né? Existe tanto as leis daqui, como as leis que regem o universo, as leis de Deus. E todos nós estamos submetidos a ela. Então, assim, elas, causa e efeito, ação, reação. Então, por mais, olha só a responsabilidade que você tem hoje enquanto ser um político. Você está conduzindo várias vidas e quer queira, quer não, você é corresponsável por elas. E já pensou com a corrupção, quantas pessoas deixaram de ter hospital, de ter escola, morreram em fila de hospitais? E pensa, você é corresponsável por isso. Vamos lá, Jorge, para nós. Começou a falar alguma coisa parecida com política e agita o pessoal, né? É que nós estamos falando de paz, a responsabilidade é nossa, continuamos falando de responsabilidade. Sim. Passamos agora pela política, né? Sim. Mas é sobre responsabilidade que nós estamos falando. É responsabilidade. Claro, né? Exatamente. Uma das mais responsabilidades. Mais responsabilidade não, porque responsabilidade é responsabilidade, seja no que for, né? Mas é uma grande tarefa, uma grande missão e uma grande prova você ser um político. É uma grande, principalmente em um país, ainda que é do terceiro mundo, está saindo do terceiro mundo como o nosso, onde a corrupção é fácil, onde é fácil a gente se corromper, e você ter uma tarefa de você guiar um povo, guiar uma nação, guiar uma cidade, guiar que seja o que for. Sim. É muito difícil, não é fácil, não é moleza não. É fácil. Por isso que a gente sempre tem a receita das coisas. Agora, difícil é você estar lá e aplicar essas coisas. Olha, né? E esse país aqui é bonito. é lindo. É maravilhoso esse país nosso aqui, né? Eu só gosto... pessoas, né? Tanto é que as pessoas quando vêm para cá falam, nossa, o brasileiro é acolhedor, né? As pessoas, o brasileiro é aquele que você precisa de ajuda. Então, assim, as pessoas estamos numa condição de sermos realmente pessoas muito boas. É. Existem pessoas ruins em todos os lugares do mundo. Também. E em todos os lados da vida, deste e do outro. Pessoal, eu penso assim, né? No aprendizado que a gente tem com a doutrina espírita, é interessantíssimo a gente ver. Eu acho que não existe momento melhor no nosso país do que nós do que momento melhor para ser otimista do que esse. Sim. Nosso país é o melhor do mundo. Nós estamos fazendo essas coisas que estão acontecendo aí. Onde é que se consegue você começar a fazer uma limpeza dessa? Como que se consegue fazer isso? É porque nós somos bons mesmo. Vamos olhar do lado positivo. Nós não estamos no fim da sujeira, nós estamos no começo da limpeza. Né? Então, isso é interessante. Isso só mostra competência para o país, para o povo brasileiro, de conseguir isso. Ao invés de nós olharmos para o lado, nossa, está dando vergonha do Brasil, porque assim, não, está dando orgulho do Brasil, porque nós estamos conseguindo fazer um negócio, conseguindo fazer o que tem que ser feito, começar a melhorar o país. O país vai melhorar com isso, não vai piorar, não. Não. A gente é que fica torcendo para o pior, em vez de torcer para o melhor. O melhor é que a gente limpe tudo. Eu tive a resposta essa semana, há uns 2 meses atrás, do pai Joaquim, né? Que eu estava meio assim, ele falou que eu estava passando, fui lá visitar a dona Licinha, e quando a gente começa a conversar com ela, o pai Joaquim tem que falar de vez em quando, né? Sempre, é como a mãe Maria, a gente vai conversar com o Ivanil, daqui a pouco a mãe Maria dá conversa um pouco. O pai Joaquim falou, estou achando que você está meio chateado, meio triste. Eu falei, não, mano, não está acontecendo nada comigo. Ele falou, não, está acontecendo com você sim. O que está acontecendo? Ele falou, olha, eu estou muito, estou triste por ver o Brasil assim do jeito que está. Ele falou, por que você está triste? Você tem que ficar alegre. A espiritualidade está trabalhando tanto para limpar isso aqui, você está triste agora? Pode levantar a cabeça, não tem que ter tristeza nenhuma, não. Todo mundo tem que achar que nós estamos melhorando. Ninguém está piorando, nós estamos melhorando. E se não for assim, falou, ó, esquece que não vai parar por aí, não. Vai ter muita coisa para tirar debaixo do tapete. Pô, me deu o maior esculacho lá, como sempre, né? Aí eu falei, tá bom, deixa eu ir embora. Tá, e mudar a atitude, pelo amor de Deus, né? Mudar a atitude. Vamos começar a olhar o lado positivo em vez de olhar negativo. Nós somos bons porque somos corruptos, ou nós somos ruins porque somos corruptos, ou somos bons porque estamos querendo acabar com a corrupção? Sim. Eu prefiro pensar que nós somos bons porque estamos querendo acabar com a corrupção. Aí o Ademir entrou aqui também, lá do Jardim das Indústrias, e disse, a eleição no Brasil deveria ser como nos Estados Unidos, sem obrigatoriedade, né? Opinião do Ademir. Diz que está lá na escuta. Um grande abraço, Ademir. Então nós vamos para o nosso intervalo. Depois mudar também. Vamos para outra coisa, né? Senão não para aqui, né? vamos para o nosso intervalo comercial com a música do Nando Cordel, Paz pela Paz, que é muito legal isso aqui. A paz do mundo começa em nós mesmos. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz.

viveu a mensagem de Jesus da outra face e a disseminou com perfeição. Em sua oração da paz, transmite essa ideia por diversas vezes, mostrando primeiro o comportamento enfermo e logo em seguida a receita de sua cura permanente. Porém, o mais importante não está na simples demonstração desses extremos: ódio, amor, ofensa, perdão, mas na sua disposição para levar, ele mesmo, o remédio necessário para a extinção da doença. Todas as grandes almas que passaram pela face da Terra e modificaram as paragens do globo para melhor, apresentaram esta autoproposta. Foram instrumentos da paz. Como trazer a proposição de Francisco de Assis para nossas vidas? Será que em nossa esfera de atuação, na intimidade da alma, na família, na sociedade, não podemos nos tornar também instrumentos da paz? Talvez não como um Francisco, um Gandhi, uma Madre Teresa, mas um instrumento da paz já podemos ser certamente. E por que não como um dos grandes? Tudo é possível para aquele que deseja, que faz acontecer, que se coloca na direção do bem. Elabore um plano. Pense de que forma você pode ser um instrumento da paz ao seu redor. Sorria. Seja gentil. Ame. Semeie fraternidade onde quer que esteja. Deixe fluir a paz do alto em sua existência. Não permita que a acomodação, a raiva, o desânimo sejam obstáculos para sua instalação no planeta. Mude, pois mudando você, você muda o mundo. Onde houver trevas, que possamos levar a luz, sempre. Em 33 minutos, esse é o momento Gigavaga. Celso, o que você poderia dizer dessa mensagem que eu leve, não que eu peça, né? E a grande pergunta que fica para todos nós, né? O que estamos levando? Porque, aquilo como disse a mensagem, todos nós temos a oportunidade de sermos instrumentos da paz aqui no plano físico, de sermos exemplos. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes, em momentos irritadiços, nós estamos dando um exemplo negativo, ao invés de dar um exemplo positivo. Eu até me recordo uma situação, e eu vou dividir com vocês, de um casal de amigos, assim, de uma determinada casa espírita, não é? E aí ela, passando essa informação pra gente, essa situação, que ela estava com o marido e ela é totalmente estourada. E aí o marido, né, dirigindo o carro tranquilamente, veio um outro carro na contramão e bateu de frente. Ela saiu do carro já xingando o senhor que tinha batido no carro, de tudo quanto era nome. E o senhor: calma, calma, eu sei que eu estou errado, a senhora não vai ficar no prejuízo, eu vou passar o meu telefone, a senhora não vai ficar com esse prejuízo. Pediu inúmeras desculpas e ela não parava de xingar, de xingar, de xingar, até que uma hora ele falou assim: não, escuta, eu conheço você, você é trabalhadora lá do centro... Então, quantas vezes nós temos a oportunidade de sermos instrumentos da paz e acabamos esquecendo disso e somos instrumentos de ordens negativas, né, de energias inferiores. Então nós temos a grande responsabilidade, gente. Vamos abrir os olhos, né, aprender a enxergar, vamos trazer lentes melhoradas, enxergar um mundo melhor, porque enxergaremos este mundo melhor em nós. É reflexo. Então, se eu estiver bem, eu vou enxergar as coisas bem. Se eu me manter ruim, péssimo, com energia carregada, eu vou estar da mesma forma, eu vou refletir isso. Nós só refletimos aquilo que somos ou como estamos. Então, vamos ser instrumentos. Essa mensagem eu achei fantástica, na voz do Paulo, esqueci o sobrenome dele, do Momento Espírita, mas essa é uma mensagem fantástica, entre inúmeras do Momento Espírita, e que nos convida justamente a refletir, né, o que eu fiz, o que eu faço e o que eu preciso fazer. Eu ia estar vendo um documentário sobre Pelé. Ele conseguiu parar duas guerras lá na África, porque o pessoal falava: vamos parar, vamos ver o Pelé jogar. Depois a gente continua. Mas é uma grande situação, né? Todos nós temos essas condições. E às vezes a gente acaba imaginando o mártir, né? Madre Teresa de Calcutá, como foi citada, Chico Xavier, mas todos são espíritos que começaram exatamente como nós e que tem as mesmas oportunidades que nós temos. Então não adianta você depositar aquela pessoa num patamar tão distante do qual você não terá condições de alcançar. Não, você é capaz, você, Rui, eu, Celso, Jorge, o Lucas, todos nós somos capazes de fazer. Basta querer e fazer, porque se ficar esperando, ah, mas eu ainda sou muito pequeno, ah, eu ainda sou um imperfeito, nós estamos nos limitando a isso. Quantas vezes nós ouvimos na casa espírita pessoas dizendo que nós não seremos melhores porque somos imperfeitos? É. Jesus disse, sois luz, sois Deus, faça a tua luz brilhar. Então, e aquele negócio da pessoa falar, você é espírita? Ah, tô tentando ser. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, você está mudando? Estou tentando. E eu costumo brincar, né, falar que essa palavra tentando chega a me dar urticária, né? Porque a grande verdade, quantas vezes será que nós já estamos tentando? Uhum. Somos espíritos que já estagiamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, dentro do animal, hominal, e aspiramos chegar no angelical. Ok. Quantas vezes nós já reencarnamos com essa consciência? Inúmeras. Há 2000 anos, vamos exemplificar Jesus aqui. Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos. Quantas vezes nós já reencarnamos dentro desse período? Algumas. Uhum. Tempo suficiente para colocarmos na prática aquilo que sabemos? Sim. Não fazemos por quê? É que nem aquele caso, né? Eu perdi a paciência. Aí nós falamos assim, é que eu estou tentando. Muletas, nós vamos ficar sempre carregando essas muletas, vai passar mais 2000 anos e a gente vai continuar falando, estou tentando. Gente, não estamos mais no período de tentar, agora é fazer. É isso aí, eu penso, acontece muito com a gente, às vezes a gente fala isso também, né? Viciações, várias coisas, né? Só para lembrar, né, Celso, a postura de estar falando aqui, não é a postura de que você está fazendo exatamente isso. A gente precisa falar também essas coisas, né? E a gente continua lá, o pessoal que está lá na rádio, eles já fazem tudo isso aí. Faz nada, a gente faz exatamente isso com todo mundo, né? Emmanuel diz que existem duas situações. Eu acho fantástico esse pensamento de Emmanuel. Aquele que tropeça, cai e permanece caído. E aquele que reflete, levanta e continua a andar. Então, assim, o fato de saber já é um primeiro passo. Porque na próxima situação, nós vamos refletir, opa, pisei na bola de novo, mas eu preciso exercitar, me vigiar para que não aconteça novamente. Óbvio, nós não estamos perfeitos, porque até porque não estaremos no mundo de expiações e provas, mas já estamos mais atentos àquilo. E é essa a grande diferença. A você que acha que não faz, a você que faz e não está muito aí com a situação, e você que faz e procura exercitar para se melhorar. O Jorge mesmo está comentando. E quando a Bacelli chegou, falou, olha, o 10º encontro dos amigos do Chico vai ser em São José dos Campos. O Jorge, quem, como é que era, Jorge? Tremia na base. Ele falou assim, depois de umas 4 ou 5 pessoas em Santos dizer que ele estava querendo falar comigo, eu já comecei a achar estranho, o que o Bacelli está querendo falar comigo? Aí quando topei com ele, quase que ele não me cumprimentou, já falou, você tem até o final do encontro para decidir se o encontro de 2017 vai ser em São José dos Campos. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, falei, o que eu faço agora? Ele falou, dá um tempinho aí, né? Aí comecei a consultar o pessoal. As pessoas que eu consultei, né, que foi o Rodrigo, o Rui, o Nil, estavam com muita coragem. O mais covarde ali no meio era eu mesmo de chegar. Mas sei que no final, né, antes do final, falei, pode contar conosco, que nós vamos fazer e pronto, e vamos, né, fazer do jeito que a gente pode fazer. Como nós... Nós dizemos aí para todo mundo que fala, pô, vocês estão organizando um evento grande desse aí? Falou, nós não estamos organizando o melhor evento, nem estamos organizando um evento para ser melhor do que ninguém. Nós estamos organizando um evento que é um encontro dos amigos do Chico, vamos fazer da melhor maneira que nós pudermos fazer. Né? Estamos nos dedicando, estamos agindo, não estamos concorrendo com ninguém, vamos fazer o encontro da melhor maneira que nós pudermos. É uma coisa interessante, né, Jorge? Nós estamos tendo apoio de muita gente, né? Somente da espiritualidade, né? A espiritualidade está sempre na frente da gente, né? Diz o Everaldo, a gente entra com a poupança, a espiritualidade entra com o pé, e vai empurrando a gente, porque é assim que acontece. Tem que encontrar eles toda hora para eles irem empurrando a gente, porque esse empurrão eles dão, mas falam, mas vai lá e faz. Não adianta ficar aqui você só pedindo pra gente, não, né? Agora, é incrível que nós falamos, né? Nós temos que fazer. Não pode pôr nas costas da espiritualidade, mas o tanto de apoio que a espiritualidade dá pra gente fazer, é incrível, né? Sem dúvida, até porque a espiritualidade, ela nos auxilia para sempre, sempre. Mas eles não farão aquilo que nos compete realizar. Dizendo assim, Rui, você precisa fazer tal coisa, e eu estou do seu lado. Mas o fato de você incentivar e estimular, não fará com que você não faça. Não vou carregar sua carga, né? Exatamente, carga estou do seu lado. Estou do seu lado, conte comigo. Uh-huh. Quando eu era mais, assim, lá no início, né, que nós começamos na doutrina, na questão dos 12 anos atrás, sei lá, eu fui num trabalho espírita de carta de psicografia, e lá na casa do médium estava escrito assim na parede, aqui, na parede, assim, aqui não é espírito que dá palpite nas coisas administrativas, não admitimos palpite de espírito na administração da casa. Eu fiquei olhando, falei, nossa, mas que arrogância, que coisa, né? Aí, como eu conheci o médico, fui perguntar para ele, mas por que tem essa frase assim tão chocante? Ele falou, Jorge, aqui só tem Chico Xavier aqui nessa casa aqui. Você precisa ver. Todo mundo não tem coragem de resolver os problemas administrativos, fica colocando na conta da espiritualidade. Ah, o espírito tal disse que é para você fazer isso, o espírito tal disse que é para fazer aquilo, espírito tal. Então, o espírito, se for defender aqui, até o espírito vai escolher o presidente, vai escolher quem que é o secretário, o tesoureiro, vai dizer o que a gente tem que gastar. Pô, tem que acabar com isso. Quem tem que resolver problema administrativo somos nós. A espiritualidade resolve o problema na espiritualidade. Nós resolvemos o problema aqui. Sim. Aí a ficha caiu, eu falei, pior, você está certo mesmo. É, mas a... Allan Kardec, na obra As Postas, ele fala, problema espiritual é com os espíritos, problema administrativo é com vocês. Mas infelizmente nós percebemos, você citou alguns minutos atrás, uma questão do atendimento fraterno. E às vezes a gente percebe pessoas que vão à casa espírita para poder saber da espiritualidade, se aquele é o melhor dia para procurar um serviço. Uhum. Aí você fala assim, gente... Espera um pouco, né? Vamos ter a fé raciocinada, vamos pensar. Então, assim, essa questão de você separar uma coisa da outra. Sim. Então, você precisa estar capacitado. Eu costumo brincar nas palestras dizendo assim, eu estou numa situação fictícia, estou desempregado, mas eu tenho fé que Deus vai me dar um bom emprego. Mas você não sabe para procurar. Vai conseguir como? De jeito nenhum. Nenhum. Ou as pessoas falam assim, ah, hoje é domingo, eu visualizei um anúncio, recortei e tenho fé que Deus vai me dar esse emprego. Vou sair na segunda-feira com o pé direito, chegando na empresa, vou dar 3 pulinhos, só que ao chegar na sala de recrutamento e seleção, eu me deparei com mais 19 pessoas concorrendo à mesma vaga. Só que as 19 pessoas estavam com 2 ou 3 faculdades, com um currículo muito melhor do que o meu, e eu só estava levando a minha fé no bolso. Se fosse eu, a pessoa que fosse escolher a pessoa para adentrar a empresa, o faria pelo currículo ou pela fé? A resposta, pelo currículo. Quantas pessoas não se preparam, outras fazendo 2, 3, 4, 5 faculdades, cursos, correndo atrás, e muitas pessoas ali estagnadas, acreditando que só ter a fé em Deus é o suficiente para você chegar lá e conseguir um bom emprego. Gente, vamos nos preparar. O que é no mundo físico, é responsabilidade nossa. É óbvio que a espiritualidade nos auxilia e ampara, mas, como disse o próprio Rui, a carga é nossa, e quem precisa carregar são as nossas. Jorge, vamos encerrando? Isso, Paulinho, encerra aí o momento de Gavalho, por favor. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9h45, com o tempo a voa, né, Jorge? Você vê como 9h45. E nós estamos aqui com o Celso Santos, que é do Centro Espírita Cristo Redentor, do bairro de Itaquera, onde está lá o Corintião, viu, Jorge? Nossa, tem alguma coisa que tem que ser diferente em alguns lugares. É radialista da Rádio Boa Nova, é escritor, tem 3 livros publicados, que chama-se Você é Capaz, Música e Espiritismo, e Do Ódio ao Amor, que vai ser sorteado no dia de hoje. E também ele tem 20 anos de estrada com Vozes Eternas, que é o duo Vozes Eternas. É ele e a esposa Sandra Auristella. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí, Celso? Vamos. Nós começamos em 97, na própria Casa do Cristo Redentor, um trabalho que era chamado Harmonização, que hoje eu não concordo muito com esse tema, porque na verdade a música ela não harmoniza, o silêncio harmoniza. O que a música ela faz, ela informa, porque existe uma letra, existe uma mensagem, assim como a palestra, assim como a literatura. Então, a música não está dentro do campo da harmonização, e sim da comunicação. Sim. Porque nós costumamos dizer que a música é uma palestra de 4 minutos. Quantas vezes nós ouvimos uma música e aquilo bate de uma forma tão forte que a gente percebe as lágrimas escorrerem por nossas faces, o sorriso brotar em nossos rostos. Então, automaticamente, nós vamos entendendo melhor qual é o trabalho da música dentro da doutrina espírita. Espiritismo na Arte, Leon Denis, eu acho um livro fantástico, quem não conhece, com uma sugestão de leitura, que fala justamente sobre o papel da música, da arte, como um meio de divulgação, de esclarecimento dentro do movimento. E, infelizmente, a gente percebe que ainda não existe tanta abertura nas casas espíritas em relação às músicas dentro deste cunho doutrinário. Nós temos o CD Oceanos da Consciência, que foi lançado no ano de 2000, o Eterna Primavera, que foi lançado em 2003, Portais em 2009, e o Tempos Dominus Tempos, que é o mais recente, que nós lançamos em 2016. Nesta oportunidade, nós trouxemos alguns só do Portais da Alma, que é de 2009, que contém as músicas de Volta à Fonte, O Mundo Como Nunca Havia Visto, Tão Longe, Tão Perto de Algum Lugar, entre outras músicas que as pessoas já conhecem pela internet. Então, é um trabalho que a gente desenvolve nas casas espíritas. Nós já tivemos a oportunidade de participar de vários congressos, simpósios, seminários, não só em São Paulo, mas principalmente em outros estados. Tivemos a oportunidade de já participar em Fortaleza, Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina. Então, as pessoas que quiserem conhecer o nosso trabalho, pode acessar no YouTube, vocês vão encontrar algumas músicas e algumas palestras também. Aceitamos os convites, né? A palestra é sempre de cunho de autoconhecimento, sempre associado à doutrina espírita, para que a gente possa aí caminhar e despertar consciências. É aquilo que Kardec coloca, né? Ide e pregai. Vamos colocar uma música aqui, César? Vamos ouvir? Para a gente estar mais concentradinho nela também? Então vamos ver essa palestra aqui, agora, através da música? Palestra através da música. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Thank you. que me fazem crer no que não posso ver. De onde vem o amor que me embala na dor, que diz que dor não é sofrer? De onde vem a luz que me conduz ao meu viver? Que me mostra o caminho a percorrer? Rumo ao meu mundo inteiro. Meus olhos não queriam ver. De um lado só pra tudo entender, de que lado vem? De onde vem as lágrimas que brilham luz? De onde vem e quem as conduz? Parte o amor a caminhar, por onde andar? De onde vem a força que nos faz crescer? Que fonte é essa onde estará? São 9:54. Tá acabando, cara? Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o tema Tua Paz é Você Quem Faz, com o nosso companheiro de doutrina Celso Santos, do Centro Espírita Cristo Redentor de São Paulo, do bairro de Itaquera. Celso, e para adquirir o CD, através da internet ou vende em algum... Então, entrando em contato conosco, o e-mail é celso.santos@feal, que se escreve com F de faca, E de escola, A de amor, L de laranja.com.br. Entrando em contato comigo ou pelo WhatsApp 11 973618409, e aí faz o seu pedido. Como eu disse anteriormente, nós temos 4 CDs, mas só temos 3. O primeiro está esgotado, que é o Oceanos da Consciência, lançado em 2000, e esse nós não faremos mais. Mas as pessoas quiserem adquirir o CD, tanto o CD quanto o livro, é só entrar em contato conosco via e-mail ou, se não, pelo WhatsApp, pelo telefone 11 973618409. Muito legal. Os livros também, Celso? Mas os livros estão na Boa Nova, nas grandes distribuidoras? Assim, os livros vocês conseguem adquirir pelas distribuidoras, pela Mundo Maior Editora. Uhum. Então você acessa mundomaior.com.br, aí você clica lá, Do Ódio ao Amor, autor Celso Santos, e você consegue fazer a sua compra. Bacana, legal mesmo. São 9:55. Vamos aqui... repassando mais algumas coisas aqui, não vai dar para falar de todo mundo, eu sei que tem muitas pessoas participando. Nós tivemos que interromper o nosso Facebook Live hoje, porque não estava dando certo, estava picotando bastante aqui, e deixamos só na transmissão da rádio online mesmo. Né? Aqui o Wilson Girardi tinha falado aqui sobre a pergunta: além do que já foi dito, posso acrescentar que só estamos encarnados pelo fato de sermos os únicos responsáveis pela nossa caminhada evolutiva. Todos os demais em nossa caminhada são os instrumentos ou ferramentas para que a executamos. Queremos participar do sorteio. Coloquei seu nome aqui, viu, Wilson? O Maurício Tomé, nosso grande amigo Maurício Tomé: sou o único responsável pela minha transformação. Não posso terceirizar a responsabilidade de nada que seja sobre o meu inteiro domínio. Um bom dia a vocês, até a semana que vem. Legal, né? O Maurício, que está sempre nos ouvindo aqui, quando ele não vem participar do programa, é claro, né? O Carlos entrou mais uma vez aqui. Faça você a diferença que quer ver no mundo. Lema da Fraternidade Sem Fronteiras nas palavras de Gandhi. Muito legal, Carlos. A Erika Magalhães entrou aqui também, né? Mais o Domingos Gonçalves, que é o pai do Rodrigo, entrou aqui para nos ajudar. E também nós temos aqui o Geraldo, que entrou e deixou uma mensagem, a mensagem é grande aqui, que fala sobre o trabalho voluntário. A gente pede para vocês entrarem aí e dar uma olhadinha, né? Agora o Bessa, lá de Campinas, que o Bessa também é o nosso colaborador do programa também, mas é lá de Campinas, ele diz que a música é muito linda, mas não dá para negar que provoca ou induz a uma harmonização. Na verdade, aí a questão da letra, consegue, como é que fala, meditar muitas vezes assim, mesmo com a letra, mas consegue entrar na música e deixar a música, né? Mas não é a música, porque olha só que interessante, qual é o nome dele? Desculpa. Bessa. O Bessa, é bacana, a gente agradece. Mas quantas pessoas ouvem essa mesma música e não se encontram dessa forma? Uhum. Então está muito da pessoa estar receptiva àquele momento. Porque a mesma música que eu acho linda, uma outra pessoa acha horrível, não é? Uhum. Então, na verdade, não é a música, né? E sim é o estado que nós nos encontramos e criamos essa atmosfera para que isso aconteça. Uhum. Legal. O Domingo é o Maurício que estará aqui conosco. Né? É por isso que ele falou até semana que vem. Não, eu gostaria que ele fizesse... Ele falasse sobre a palestra que ele fez lá em Caçapava, que foi um tremendo sucesso. Viu? Ele vai falar sobre o Mastermind aí? Mastermind, né? Não, eu estou falando em português. Em português. Em brasileiro, Mastermind. Não, mas foi muito bacana. Eu sou o garoto propaganda do Mastermind no Maurício. Todo mundo vai atrás do Mastermind lá. Falou, tem um maluco chamando o Mastermind de Mastermind ainda, por isso que eu vim procurar ver aqui como é que é. Falei, tá bom. Mas vale a pena a palestra dele, viu? E o curso também, né? Com certeza, são o curso 12 semanas. Eu participei de uma primeira aula. Que o Maurício fez logo no primeiro curso que a empresa realizou aqui em São José dos Campos, é fantástico. Todas as pessoas que fazem esse curso são pessoas que se transformam mesmo, né? Porque é diferente de um curso comum, né? É um curso onde você se envolve inteiramente e a pessoa sai dali agindo mesmo no mercado, agindo na vida, que é um curso que envolve tudo. Digamos assim que ele é um curso holístico, né? Envolve tudo, envolve corpo, envolve mente, envolve espírito, envolve todas as coisas. E ele vem aqui também contar a transformação dele, né? Porque o que ele gosta de contar é que ele viveu de novo, né? Nasceu de novo, né? Exatamente. Né? Maurício, um bom dia, viu, Maurício? Um grande abraço. Rui, está na hora da gente começar a terminar, né? Celso, alguma coisa interessante que você queira falar, que acha que deixamos de perguntar, ou você deixou de falar, ou alguma informação sobre o seu trabalho mesmo? O pessoal ouvir lá o seu programa? Sim, é pela Rádio Boa Nova, né? Você pode acessar radioboanova.com.br, você tem a opção online, então você consegue ouvir pela internet. A programação dessa rádio é 24 horas voltada ao Espiritismo, então tem inúmeros programas lá que você pode conhecer na grade. Em relação ao programa Boa Manhã, de segunda a sexta, às 6 horas, é cedo, mas bacana, para a gente acordar cedo já com boas mensagens de otimismo, começarmos a enxergar a nossa manhã, o nosso dia, muito melhor. Em relação ao trabalho do Vozes Eternas, nós aceitamos convites em casas espíritas, não precisa ser simpósios, seminários, congressos, como eu citei anteriormente. Então, as pessoas que se interessarem em obter a palestra, nós constituímos esse trabalho em duas partes, a primeira de oratória e nós encerramos com a música. Então, se você tiver interesse em levar esse trabalho para a sua casa, fique à vontade, não nos preocupamos se a casa é pequena, se a casa tem tamanho médio, se a casa tem tamanho grande. O importante é nós levarmos a mensagem de conscientização para todos nós. Então, eu vou deixar aqui mais uma vez o nosso telefone de contato, 011 973 61 8409. Eu vou repetir mais lentamente para dar tempo de você pegar a sua caneta ou seu papel. Pegou a caneta, pegou o papel, então vamos lá, 011 973 61 8409. Este telefone, este número também é o WhatsApp. Nós vamos encerrando então, né, Jorge? Faltam os aniversariantes do dia. Exatamente. E que ontem fez aniversário a minha neta, 18 anos. Isso, mas nós vamos aqui pro sorteio, Rui. Olha, foi sorteado, esse primeiro que nós vamos, que nós sorteamos aqui, vai ganhar o livro do Celso, autografado, né? É, qual que é o nome do livro mesmo, Celso? Do Ódio ao Amor, ditado pelo Espírito Luiz. E tem uma surpresa. Ele acompanha um CD da Rádio Novela, que foi transmitida pela Rádio Boa Nova. Então, além do livro, você ainda ganha um CD da Rádio Novela, que é uma história adaptada do livro. Quem tiver preguiça de ler, escuta, né? Quem tiver preguiça de ler, escuta. Exatamente. E olha, detalhe, vai ser autografado. Então, você que ganhar, ainda vai com autógrafo. O livro é só mero detalhe. Autógrafo vale mais, né? Isso. Que fala. Só ele, inclusive, quando ele está vendendo, ele só está cobrando o autógrafo. O livro ele está dando de presente, né? É, quem ganhou o livro, então, foi a Vilma Torres. Nossa amiga Vilma Torres, que ganhou o livro do Celso. E Vilma, você pode retirar a partir de amanhã. A partir de amanhã, às 13 horas, já está lá na livraria Casa do Caminho, né? Que a Rose vai pegar agora o livro lá no hotel com o Celso e vai levar amanhã lá na livraria Casa do Caminho. Então você pode comparecer lá e pegar o seu livro. O segundo livro que vai ser doado pela livraria Casa do Caminho, quem ganhou foi a Francisca Nazaré, do Bosque. Viu, Francisca? Você que vai ganhar outro livro, não é o livro do Celso, tá? É outro livro lá que o Mário doa para você lá da livraria Casa do Caminho, que ele seleciona e passa para você lá na livraria Casa do Caminho. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em todos os seus corações, tudo de bom para vocês. E eu, por aqui, vou encerrando a minha parte, Rui, agradecendo a todos aqueles que participaram. Desculpe os que eu não falei o nome, que hoje nós ficamos meio aqui perdidos no Facebook, que estava dando uns picos aqui diferentes, tivemos que sair fora, né? Mas a rádio online continuou funcionando normal e a rádio, né, tradicional também funcionando normal. Lembrando que a última música de hoje que nós vamos colocar aqui é a música Um Lugar Feliz, do Grupo Castelã, né? Um Lugar Feliz do Grupo Castelã, no final nós vamos colocar ela. Ou melhor, eu não vou colocar Um Lugar Feliz não, é do CD Um Lugar Feliz. Mas como nós estamos falando de paz, nós vamos colocar a música Luz da Paz. Luz da Paz, né? Nós vamos colocar ela. É o CD que é um Lugar Feliz. Olha, o Lucas veio aqui hoje, mas também nós ficamos aqui parados brincando com esse computador, né, Lucas? Hoje o computador deu um pouco de trabalho aqui, mas agradeço aos ouvintes, ao Rui, ao Celso, ao Jorge e a todo mundo que está ouvindo aí, todo mundo que acompanha a rádio todos os domingos aí. Eu tenho que agradecer a Graça, o Roberto James, o Lucas Cabral, o Serginho, a Rose, a Márcia e o Janaína, que está aqui conosco, e agradecer também ao Celso pela sua presença aqui em nossa cidade, que é a primeira vez, Celso, que você vem aqui? Não, já vim outras vezes. Outras vezes, né? Então, e nós agradecemos pela sua presença no nosso programa e vamos pedir também para que você faça a nossa prece de encerramento na noite de hoje. E a nossa Rose, ela foi a médium de transporte. Ela foi a médium de transporte. Antes da prece, eu quero agradecer então a você, Rui, ao Jorge, ao Lucas, à Rose, né, por esse apoio. Agradecer a todas as pessoas que estiveram ontem no Jefa. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Agradecer especialmente a você, ouvinte, que esteve conosco aqui, ouvindo e participando do programa Vivência Espírita. Que possamos nesse instante, neste momento, aqueles que puderem e quiserem, fechem os olhos. Que possamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto. Que possamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Agradecer a Jesus por ser a luz de nossos caminhos. Agradecer aos nossos mentores individuais, aos nossos amigos espirituais, que nos auxiliam, que nos amparam, que torcem para que cada um de nós consigamos retornar à pátria espiritual melhores, vitoriosos, diante de tantas vezes que já retornamos derrotados por nós mesmos. Nós vamos aproveitando esse instante e este momento para unir os nossos pensamentos e sentimentos em um só pensar, em um só sentir. E por que não vibrarmos luz, paz, esperança,